Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Oh, ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Por mí. sempre che un te faccio per come una cosa da notte. E sempre che un te faccio dico sei meno lo so. Noi te stai di onde o me per voi. Procuro por mi ne baixando in serbo. Encosta-te a mim. Oh, buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. Thank you. para me perder. Thank you. ¿Nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Thank you. ator principal. Entrai numa peça, nem sei bem qual. Hoje sou o amante que te vê dançar. Amanhã o errante Oh, novamente pinto o teu rosto a pincel. Largo a espera e sigo tu. Perco a quimera, meu anjo azul. Fica forte sempre. Oh,